Feeling like a sunshine in a bag of useless. But I feel on the future. Just give up. Vixe, cadê meu celular? Ih, caramba! Cadê meu celular? Onde que eu. Ah, tá aqui. Ih, Eric. Certeza que vai falar que não vem na gravação. Alô? Alô? Eric? Alô? Eric, tá tudo bem? Mano, responde, que... Estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado da podosfera. Hoje trazendo um tema violento, talvez, não sei. Mas tudo bem, vamos lá. Antes de começar, vamos lembrar que está rolando uma promoção, é isso, Ed? Promoção, o que aconteceu com Lost, man? É isso aí, vocês que já estão acompanhando os últimos episódios, vocês já estão ligados dessa super promoção. Faz o seguinte, entra na nossa aba de contatos, manda um e-mail dizendo o que aconteceu com Lost, man, sobre o episódio Sexto Passageiro. Se você não escutou, ainda exato, dá tempo. Vai lá, escuta, vê a história toda e dê a sua opinião. As três melhores histórias serão premiadas e a primeira desse ranking terá um prêmio mega especial. E qual é esse prêmio, Suede? Toda a coleção do HQ? Os nossos colegas aqui da região que fazem um trabalho muito massa. Uma caneca exclusiva do Locomotiva 26, exclusiva mesmo, que nem nós temos. Camiseta também, vai? Camiseta? Podemos pensar. Se for bom pra caramba. Entre esses três, quem for muito bom pode ganhar camiseta uma camiseta. Também. Pode ganhar. E tem mais alguma coisa? O CD da Vega, grande banda. Acho que é isso. É isso. E acho o primeiro colocado, a melhor resposta, terá a história novelada por esses novelada. Que vos falam. É isso aí. E, bom, a promoção tá rolando aí. Vamos lá, não percam tempo. Não esquecendo de pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes. 5 estrelinhas pra gente. Pra gente crescer, pra gente ser feliz, pra gente... Não sei, cara. Pra gente ser feliz. Pra gente ser alguém nessa vida. Crescer na vida. Podcast anal. Ok. Que nojo. Não esqueça também de conferir nosso outro podcast, o Literativa, Suede. Literativa, um podcast maravilhoso que invade suas cadências auditivas com toda a poesia deste nosso mundo que ainda pode ter salvação pela cadência de uma palavra após a outra. Eu falei que ele era gay. Ele sempre emboiola tudo, mas tudo bem. Eu sou Rafael Tanicho e na cara não, que é pra não estragar o velório. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e hoje eu só vou ficar de camper. Fala, galera. Aqui é o Eric e eu nunca joguei airsoft, mas um tiro de shot que não deve doer pra caralho. Eu sou o Pedro Tanicho e o ar molinho não deve ser tão molinho assim, não. Airsoft. Tá certo. E hoje nós temos uma dupla muito especial aí. Quem curte um sertanejo aniversário vai conhecer. Henrique e Juliana, aê, palma! Ele também usa preto, tem os meus efeitos. Gosta de cabelo cacheado. Não, mentira. Estamos aqui com dois... Na verdade, são três, né? Integrantes de um grupo de airsoft. Três airsofteiros do time Mato. É isso. Primeiro convidado, por favor, se apresente. Meu nome é Henrique Polsani e eu não posso ficar exposto. Segundo. Meu nome é Juliano Dias e minha visão está obstruída. Tá certo. E é isso aí. Rola a vinheta. Olá, para vocês, meus pequenos seres providos de carbono e amoníaco. Nós recebemos alguns e-mails essa semana e o pessoal não pôde vir gravar, porque estamos na correria voltando com o cronograma tudo em ordem. O Tani não pôde vir, o Pedro também não, o Eric também não, então sou eu que vou gravar os e-mails essa semana. E por isso eu falarei com essa voz suave e aveludada, bem baixinho. Não, na verdade eu vou falar baixo porque meus avós estão dormindo e já são quase 3 horas da manhã, né? Antes de ir para os e-mails, alguns recadinhos. Acompanhe aí na descrição do cast sobre a procura de garota gamer e novos colunistas. Você que gosta de escrever, fica ligado que você pode fazer parte da nossa equipe. Outro recadinho é que a promoção do Sexto Passageiro está já encaminhando para sua reta final, então fique ligado. Preste bastante atenção durante o cast, no começo do cast, como você participa, o que você ganha, porque, cara, vale a pena, hein? E tem muita história legal que a gente já recebeu, então capricha e olho no prêmio. Outra... recadinho não, né? Agora um comentário só. Fica ligado no site, cara, que tem novidade chegando. Fica de olho que tem novidade chegando. Hein? E se você quiser fazer igual a estes nossos amigos que vêm a seguir, é só você mandar o seu e-mail para o endereço contato@locomotiva26.com.br. Esta semana nós recebemos 2 e-mails e o primeiro deles é de uma nossa, uma nova amiga nossa que mora lá em Santa Rita do Passa Quatro, que mandou um e-mail no último podcast agora, nós lemos um e-mail dela, e essa senhorita é a Andressa Bispo, lá de Santa Rita do Passa Quatro. Ela mandou outro e-mail dizendo assim: Olá pessoal do Locomocast, tudo bem com vocês? Tudo bem, Andressa, tudo tranquilo. Aqui é a Andressa, e dessa vez não vou me desculpar pelo e-mail longo. Ela mandou uma onomatopeia aqui. Beleza, não tem que se desculpar mesmo, poxa. Opa, a gente gosta de comentários. Bom, deixa eu começar. Como eu tinha falado que ia fazer no outro e-mail, eu fiz maratona dos episódios de vocês e, como o Pedro disse que podia mandar e-mail dos podcasts antigos, é o que eu vim fazer hoje. Certo, muito bem. Quero dizer que gostei da maioria e não dá pra falar de todos num e-mail só. É justo. Então, Andressa, mande mais e-mails pra gente, tá bom? Ela continua aqui. Deixa eu ver. Enfim, meu, faltou um espaço aqui, ó. Enfim, meu preferido até agora foi Histórias de Escola. Me fez dar muitas risadas. Me deu muitas ideias e também vontade de voar com as duas costas nos pés de muitos professores. KKKKKKK. Vou contar vou contar uma coisa que aconteceu esses dias na minha sala. Bom, vamos agora pra história de Andressa. Tem uma menina na sala que ninguém gosta, né? Ela é cheia de ficar bancando a maioral e fazer pouco dos outros. O erro dela foi ter mexido com o capeta da sala. Ele armou uma muito... Andressa, você gosta de muitos com us, né? Menina, ele armou uma muito bem bolada pra ela. Ele esperou ela sair pro intervalo e esfregou um chocolate na cadeira dela. Aí entre parênteses aqui. Parênteses. Cadeira marrom de madeira nem dava pra ver. Fecha parênteses. Ela voltou do intervalo e sentou. Até aí tudo bem. Nossa, tô imaginando onde isso vai dar. Continuando, mas ele, que senta atrás dela, ficou colocando barulhos de puns no celular embaixo da carteira. Aí todo mundo olhava e tudo. Quando ela levantou e o pessoal viu, não teve um que não riu. Cara, coitada dessa menina. Pra resumir, foi bem feito, mas rendeu uma suspensão pra ele. Bom, fica aí a história da Andressa. Andressa, se você não gosta dela, eu também não gosto. Agora você é nossa amiga e eu fico do seu lado. Isso foi bem feito pra ela mesmo. Tem que aprender. Isso aí, não mexe com a Andressa, não. Pra finalizar o e-mail, só vou falar do Sexto Passageiro. Desculpe o palavreado, mas que foda aquela história do capeta possuindo o cara. Sobre o palavreado, Andressa, eu que não gosto de palavrão, mas a galera, né? Até eu solto de vez em quando. Então, e outra, foda, pode falar, não tem problema, não. Eu tô pensando em alguma coisa pra mandar pra promoção, mas não tenho muita criatividade. Poxa, mande. Sua história será bem-vinda, Andressa. Poxa, manda, pode mandar. Mas podem ter certeza que vocês ganharam uma fã. Abraços para todos e, como vocês mesmo dizem, até a próxima viagem. Seja bem-vinda, Andressa. Você sabe que qualquer coisa é só mandar seu e-mail, xingar a gente, elogiar. Sinta-se em casa, acompanhe a página. Você também é a nossa mais nova amiga. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima viagem. O próximo e-mail eu conheço, rapaz. Eu conheço. conheço. Falei com ele esses dias no Facebook. Ele falou que estava ouvindo os nossos podcasts. E eu falei, manda um e-mail pra gente, manda um e-mail pra gente. Ele mandou, tá aqui. Robson Cruz de Miranda. Ele é estudante aqui de Matão. E ele começa assim, olá para vocês do Locomotiva. Olá, Robson. E aí, velhinho, tudo bem contigo? Aqui quem fala é o Robson Cruz de Miranda. Aqui mesmo desse cu do mundo que vocês conhecem chamado de Matão. Olha a boca, olha a boca. Não foi assim que eu te ensinei, cara. Queria dar um oi especial para o professor Giovanni, ou como vocês chamam, Suede. É, Robson, não tem E no final do meu nome, é Suede. Demudo, tá? Um abraço, cara. Saudade das zoeiras na sala. Depois que você saiu, dá vontade de dormir. Eu também sinto muita saudade, Robson. De verdade. De todos vocês. Então, se tiver mais algum aluno antigo meu ouvindo, um grande abraço. De verdade. Sinto muita saudade de vocês. E, como eu sempre disse, vocês estão no fundo do meu coração. De verdade. Qualquer coisa, vocês sabem me encontrar. Mas então, faz tempo que conheci o site. Desde o dia que o professor passou na lousa pra gente conhecer. Faz tempo mesmo, nem lembro direito. Mas eu tinha preguiça de ouvir os programas em áudio. Esses dias peguei para conhecer melhor e curti bastante. E de tanto vocês falarem para mandar e-mail, eu tô mandando. Tá, né? É isso aí. Só uma coisinha. Os programas em áudio, eles se chamam podcasts, viu, Rob? Acompanha, curte bastante, manda seus comentários, mas são podcasts, beleza? Aí ele mandou uma risada aqui indecifrável, que não dá para representar. Ele finaliza assim. Aí vai a minha sugestão. Por que vocês não fazem um programa sobre League of Legends? Ia ser foda. É porque é todo mundo hétero, Robson. Não, mentira, mentira. Brincadeira, brincadeira. Então, né? Que a galera não joga e... Ai, eu vou falar com a galera. Eu vou falar com a galera. Hoje não tem ninguém aqui pra dar outro porém. Então, por mim, eu vou deixar em aberto. Se mais pessoas quiserem, mandem e-mails pedindo e eu vou conversar com a galera. Quem sabe se rola. E ele termina o e-mail assim. Ia ser foda. Não escreveu mais nada. Então, beleza. Obrigado pelo e-mail, Robson. Um grande abraço de novo. Abraço pra Andressa. E mandem e-mails também, galera. contato@locomotiva26.com.br. Aguardamos os comentários, sugestões, reclamações, tudo. Tudo que vocês quiserem podem mandar. E é muito importante, porque é um feedback. A gente precisa disso. A gente precisa saber o que vocês estão achando do nosso trabalho. Por enquanto, que ainda não recebemos, né? Esse é o nosso pagamento. É o comentário sobre o nosso trabalho. Se a gente tá fazendo bem, se vocês está agradando vocês e tudo mais. Então, por favor, paguem-nos. Paguem-nos. Deem esses e-mails pra gente cheios do que vocês quiserem, certo? Então, vamos para o cast que está fenomenal. Diria até que vocês acertaram na mosca vindo ouvir esse podcast agora. Não tem ninguém pra me xingar do trocadilho idiota, então vou me despedir. Hasta, pessoal. Bom cast para vocês. Certo, e, bom, os e-mails muito bonitos nós tivemos hoje, né, Pedro? Quase chorei com o último, cara. Deve ser bom, né? Deve ser bacana. Foram bacanas, eu fiquei emocionado aí. Muitas palavras bonitas pra nós, mas tudo bem. E hoje o tema que a gente traz aqui é Airsoft. Uma modalidade esportiva, eu poderia dizer assim, que é até recente no Brasil. E a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão de legislação, o que é o Airsoft em si, modalidades de jogo, regras. Eu gostaria de pedir pro Pedro fazer uma breve explanação sobre o que é Airsoft. Você quer que eu introduza o Airsoft em você? Introduzir ficou no último. Não, você podcast. Vai introduzir o Airsoft no ouvinte. Gostoso. Não, Airsoft, quando você fala que joga Airsoft, todo mundo fica, ah, mas é aquele jogo que joga dando tiro de bolinha de tinta? Igual naquele vídeo da invenção do futebol. Ah, e depois você pega o cavalo e vai? Não, não é com bolinha de tinta, é com esferas plásticas de 6mm. E a diferença é que normalmente, ao contrário do paintball, que é uma correria louca, no Airsoft envolve muito mais técnica, muito mais prática, e não tem um objetivo do tipo, eu matei mais do que os outros, e sim sempre tem um objetivo em comum que todo time deve seguir. Tem uma diferença, lógico, além da munição que você usa, diferente licenciando aí Airsoft de paintball é que também o Airsoft, ele é licenciado, não licenciado, é licenciado pelo Exército Brasileiro, certo? Na verdade, todos os tipos de esporte que envolvem tiro são. Paintball também? Paintball também. Ai, que bosta. Igual, quando saiu uma lei aí que proibiu a venda de arma de brinquedo, todo mundo ficou, ah, mas e o Airsoft e tudo mais? Aí que tá a diferença que ninguém entende ainda. É que Airsoft não é arma de brinquedo. Então... Mas aquelas armas de mola, a gente então não pode considerar Airsoft. Pode. Aquilo é Airsoft. Nerf não, no caso. Nerf é de brinquedo. Isso já tá proibido. Eu tinha uma que soltava bolinha de sabão. Não? Pau no seu cu. Nerf é uma das que se encaixariam em proibido, só que ainda vende. O Airsoft é controlado totalmente pelo exército. O governo brasileiro não tem autonomia nenhuma pra falar nada sobre Airsoft. Bacana, bacana. Bom, paintball a gente usa algumas armas diferentes, né? Que tem um compartimento pras bolinhas de tinta e tudo mais. Mas o Airsoft, as armas são muito mais reais, né? Isso, isso mesmo. Lá a gente também tem um compartimento pra fazer o armazenamento das bolinhas, né? Das munições. Só que ele é meio que, como diria, camuflado em uma parte real da arma, que seria o carregador realmente da arma, né? O pente. O pente. Você fala pente numa partida de Airsoft, o nego vai querer te matar. Ah, eu sou leigo. É a mesma coisa que fala de chamar motociclista de motoqueiro. Não faz diferença nenhuma, mas o nego fica bravo. É não, que não é um figure de bonequinho. É. Tá certo, tá certo. Tá. E como funciona a questão da legislação? Já que é vistoriado pelo Exército Brasileiro, regulamentado, aliás, pelo Exército Brasileiro, como funciona a questão da legislação? A gente tem diferentes tipos de armas. E eu sei que determinado tipo de arma precisa ter licença quase como um porte de arma pra ter esse tipo de arma de airsoft. Explica um pouquinho aí. Pode qualquer um de vocês, senhores. Bom, como foi dito, né, o Exército regulariza a questão do airsoft. Tem um decreto, lei, número 3.665/2000, e lá tem várias, nesse decreto, além do airsoft, fala bastante coisa sobre armas. Armas, equipamentos, etc. E o airsoft entra como uma arma de ação à mola, vamos dizer assim. A mola, e também no airsoft tem umas armas que são H, ou seja... Só interrompendo um pouco. As elétricas são a mola ou não? Sim, são as elétricas são a mola. Ah, sim. É que o diferencial é que, assim, a elétrica, ela tem um mecanismo interno, um motor, que cicla a arma, ou seja, ela puxa o pistão e solta o pistão. Isso, a ação dela é por mola. Essa mola é a mesma que tem numa arma de spring, por exemplo, que você tem que engatilhar tiro-a-tiro, mas ao invés de ter o mulambo puxando o ferrolho, vai ser o motor elétrico que vai fazer esse serviço. Entendi. E nessa lei também tá estipulado quem pode comprar, como é que tem que ser feito o transporte, que, ou seja, o airsoft é um esporte, vamos dizer, pra criança grande, porque só maiores de 18 anos podem jogar. E sem problemas psicológicos também. Né? A gente tem muitos casos de que não é bem assim, mas a gente é uma exceção. Fica mais pra frente esses casos. Mas aí, dentre essas armas, eu sei que é de gás, você precisa ter licença. Sim. Por quê? Então, é o que todo mundo que joga airsoft faz a mesma pergunta. Por quê? O tiro dela é mais forte? Qual é? Então, teoricamente não. É praticamente a mesma coisa. O único diferencial é que não é uma mola que dispara a bolinha, né? Que empurra ela, vamos dizer assim. Que sim, gás. Que normalmente é gás propano ou até CO2. Eu ouvi já uma vez o pessoal comentando que seria exatamente pelo uso de gás diferente do oxigênio. Então, em uma grande quantidade, poderia causar algum malefício à saúde do usuário. Do usuário. Né? Então, tipo, essa licença estou me responsabilizando pelo mal que essa arma pode causar a mim. É. Mas se você levar por esse lado, por exemplo, arma de chumbo, que funciona através de mola, ele também é liberado. Se você tem mais de 18, tem um RG e residência fixa, você pode comprar uma arma de chumbo que pode muito bem até matar uma pessoa. É, mas aqui não é de gás, né? Onde compra uma arma de chumbo? Qualquer lugar. Legal. Qualquer lugar. Padaria. É que legal, você não pode comprar coisas. Arma de chumbo a gás. A gás, exato. Ela também precisa do que a gente chama de CR, né? Que é o Certificado de Registro do Exército. Sim. Né? Então você pode comprar uma arma de... aquela espingardinha de chumbinho que a gente fala, né? Então aquela espingardinha de chumbinho, você tem elas também a mola e também você tem a espingarda a gás, né? E tem uma outra tipo de mola, que é uma mola de gás RAM, né? Só que aí a gente já foge muito do assunto. Inclusive, aqui. Inclusive até arma de pressão, né? Essas de chumbinho, o tamanho do diâmetro do chumbinho chega até chegar a um 22. Caralho. Tem o diâmetro dele. E a força que a mola joga ele é bem forte, assim. Então é um negócio que eles fazem um negócio pra regular tantas coisas, só que às vezes fica... Tem várias falhas tem aí. Tem várias isso. falhas. Se você pegar uma arma mais forte, né? Você pode ter, eu vou citar um exemplo, uma Sumatra 500, você pode matar um boi com um tiro na cabeça. Caralho. Uma arma dessa. Airsoft. De chumbinho. Não, chumbo. E ela é liberada. Ela é liberada. É uma carabina que a gente chama de PCP. Ela é ar comprimido, ela não é outro tipo de gás. Isso, entendeu? Você é usa... o mesmo ar que você respira. Você usa uma bombinha como se fosse a de bicicleta pra encher ele. Isso. Cara. E uma arma dessa é liberada, mas uma arma de airsoft a gás não é liberado, que você pode muito bem atirar uma pessoa de, a 20 metros de distância e não fazer nada nela. É meio hipocrisia isso daí, né, não? Isso, uma bolinha de plástico. Com uma bolinha de plástico que pesa um décimo do que um chumbinho pesa. Chega a ser um pouco de hipocrisia ter uma legislação que cobre determinados tipos e outros não. Na verdade, se fosse ter uma legislação, que eu digo ter que ter um CR, né? Isso. Ter que ter um CR pra você ter determinados tipos de arma e outros não. É, na verdade, eles aglomeraram do modo que eles acharam que deveria, que era o mais correto, só que esse modo também pegou coisa que não deveria entrar, como é o caso do Airsoft a gás. O CR, pra quem quiser atirar, a arma a gás realmente é um funcionamento mais próximo da arma real possível. Óbvio que não vai fazer o mesmo dano, mas pra você ter uma arma dessa, além dela ser bem mais cara do que uma arma elétrica ou uma arma mola, ela, pra você tirar um CR é um parto. Você demora mais de um ano pra tirar um documento desse, é caríssimo. Que vale por um ano também. Então basicamente você tira e já tem que renovar. Já tem que renovar. Mas pelo menos a segunda vez é mais fácil porque você já teve... Não. Ai, não. Que bom. Você tem que fazer todo o procedimento de novo. Que divertido, é como né? se fosse um passaporte. Você Isso. não renova, você substitui aquele que você tem. E em questão do os equipamentos de proteção e tudo mais. Essa regulamentarização do exército, ela diz que... qual é a obrigatoriedade do equipamento de proteção, eu diria? Não. Você pode sair pelado, eu sou o Rambo. É praticamente isso, mas assim, o pessoal diz que usa o bom senso, né? Sim. Porque como o airsoft é uma esfera de plástico e tal, tem o perigo do olho. O requisito mínimo do airsoft é um óculos de proteção. Agora o resto, o cara sair de cueca com óculos de proteção, ele sai jogando. Caralho. Sim, mas eu não recomendo... É o que deixa eu mais confuso em relação ao CR, cara. É, pois é. Porra. Pô, você não pode usar, mas você pode correr pelado atirando por aí. Então. Atirando por aí dentro de um jogo, lógico. Na verdade, a gente não recomenda isso, porque a bolinha, além de tudo, ela sai com uma força alta pra caramba. Depois você me passa as fotos dos seus ferimentos. Não, é só procurar no Google lá, Airsoft Injuries. Você vai ver nego com dente quebrado, com olho furado, gente, com bolinha cravada na cara, como se fosse uma espinha, com saindo sangue, porque a bolinha sai numa velocidade muito alta e ela sai girando. E dependendo da proximidade... Sim, eu tomei um tiro a uns 8 metros de distância, no meio da testa, e sangrou por 2 semanas. Eu lembro. Pois é. Que delícia. Que bacana. Mas o esporte não chega a ser tão violento assim, tá, gente? Não. Mas evita que você pegue uma arma de verdade e Sim. saia atirando por aí, né? Sim. É que, por exemplo, tem... Isso é uma coisa que o pessoal bate muito em cima, né? Depois a gente pode comentar a questão de regras e tal. Mas o tiro muito próximo, o limite de potência da arma, tudo isso entra, né? Pra não acontecer esse tipo de coisa. Esse negócio da bolinha de acertar, machucar, só pra uma noção, assim, uma arma normal varia de 90 a 120 metros por segundo a bolinha. Caralho! Então é uma arma real, vamos dizer, uma pistola é 300 o tiro, um metro por segundo. Mas pô, é um terço da velocidade é do uma arma real. Mas também é. Só que no caso desse, você tem que considerar a massa do projétil também, sim, né? Sim. Então, não dá pra você falar que, é um terço de um tiro de 9mm, mas quando ela te acertar, ela vai perder muito mais força do que uma bala, óbvio. Isso também é na boca do cano, né? Sim. E daí tem as bolinhas têm diferentes espessuras. Espessura não, tem peso diferente. É, tem peso diferente. Todas elas são 6mm como padrão. E vai até? E vai variando de 0.2 grama até 0.65. Eu acho que é por aí. Isso. Por aí. Que vai variar também da arma que você tá usando. Sim, a maioria das armas elétricas hoje em dia o pessoal usa .2, que já satisfaz pra uma distância aí de até 40 metros dependendo da arma. Agora, armas mais potentes, por exemplo, um sniper, ele vai usar um .3, .5, dependendo da potência da arma. E fora, e tem a questão da ponta laranja também na arma. Sim, é obrigatório. Se você tirar, você pode ser... Pode ser preso até. Preso. É, pode ser preso, né? Eu não lembro se é só legal, é legal até falar, porque... Ah, porque eu não posso sair com minha arma de airsoft no meu carro, por exemplo. É, você até pode sair com ela no seu carro, desde que ela esteja acondicionada no porta-malas, sem munição e dentro ou da caixa original de fábrica ou de uma case própria para transporte de armas. E a nota fiscal de compra. E a ponta vermelha. Além dos seus documentos, e se for uma arma elétrica, ela não pode estar com a bateria dentro da arma, ela tem que estar separada. Qualquer um fora disso, pode ter arma apreendida. Pode. E se você pegar a arma fora do ambiente, no caso propício ao jogo, assim, digamos no meio da rua e tal, você pode responder por crime de ostentação. E pegar de 6 meses a 1 ano, é isso? É uma pena baixa, mas é uma pena. É, pra quem comprou algo por esporte, brincadeira, né? Tá. Tem uma questão aqui que eu queria colocar também, que é... No paintball a gente sabe que o cara foi atingido porque a gente tem a marca da tinta. No Airsoft, como funciona isso? É na base do AI, basicamente. Porque eu andei lendo algumas coisas, tipo, a pessoa tem que ser sincera. Tem, honestidade é praticamente a base do Airsoft. Se você não fala que foi atingido, você vai arranjar pra tua cabeça. Dá honra do cara, né? Por exemplo, se você acerta alguém e esse cara não se entrega, você mira nesse cara eternamente, é isso? Basicamente. É o que a gente faz. Na verdade, lá nos Estados Unidos, eles têm juízes no meio da prova. Se eles veem que alguém não tá saindo, eles vão lá e tiram o cara à força. Agora, aqui não. Aqui, normalmente a gente joga só valendo semi-alto, que é cada vez que você puxa o gatilho, sai uma bolinha. Uhum. O full alto, que é você segurar o dedo e ele dar uma rajada, é proibido em muitos jogos. Alguns é permitido ainda. Mas se você viu aquele cara que tá tomando tiro e não sai, tipo, que a gente chama de Highlander, desce o dedo, cara. Ele vai sair. Pode ter certeza. Certo. E agora a gente pode partir, eu acho, pras modalidades. Eu, sinceramente, não sei, mas eu acredito que deve ter umas coisas tipo roubar bandeira. Isso. E coisas nessa pegada. Mas fala um pouquinho. O Airsoft, na verdade, ele abre um leque variado de jogos, porque vai desde esse rouba bandeira, que é o mais comum, ao famoso mata-mata, né, que é um time A contra time B. Até acabar o outro time. Até acabar o time. É, defesa. Às vezes monta uma bomba, tem que defender aquele local, né, ou às vezes armar a bomba e defender. Uhum. O time tem que vir com a bomba, armar e defender o local. Inclusive, às vezes nós vemos vídeo estrangeiro aí, Estados Unidos e tal, tem até modalidade de jogo zumbi. Nossa. As pessoas jogam... Eu vi uma vez uma parada que acho que é nos Estados Unidos, que é um shopping abandonado e você entra com uma arma de airsoft e é pra você viver tipo um dia do apocalipse zumbi. Isso, é isso aí mesmo. Puta, que massa, cara. Tem um modo de jogo que eu achei interessante também uns tempos atrás, que é com o Juggernaut. Que eu comentei com você que eu tô querendo muito fazer uma roupa daquela. Né? Exatamente. Que ele tem como se fosse uma campainha no meio do peito e ele não morre. Ah, tá. Eu imaginei o Juggernaut do X-Men. Basicamente. É basicamente porque o cara mesmo usa uma armadura da cabeça aos pés, grossa. Ele vai armado, às vezes até com escudo, e ele tem uma campainha de bicicleta no peito. Tem que acertar ele a campainha. Ele só morre se acertar a campainha. Caraca. São dois times lutando contra si por algum objetivo e de repente o Juggernaut entrou em campo. Aí os dois times têm que ir contra o Juggernaut porque ele pode matar qualquer um. Tipo abominação. E ele só morre com o tiro na campainha. Se não acertar, tá fudido. E a gente parte também, às vezes, também pra uma coisa um pouco mais realista, né, no caso. Então você tem as modalidades de mil sim, modalidade de simulação de ação real, que é o que o pessoal bastante tá jogando hoje, né? Tipo, refém. É, não só isso, né? Nesse caso entra muito. Por exemplo, o carregador de uma arma de airsoft varia muito de até 400 bolinhas. No caso de uma simulação de ação real, você vê, a minha arma, por exemplo, que eu uso é uma UMP-45. O magazine dela são 25 tiros, na real. Então eu tenho que carregar 25 tiros em cada magazine meu. Além disso, tem a questão de médicos, engenheiros e tudo mais. Então, por exemplo, a pessoa acertou o braço, então ela pode se locomover utilizando as pernas, mas ela não pode mais atirar. Isso aqui. Né? Então, por exemplo, ela acertou o que a gente chama de garrafão, que é a cabeça ou o tronco. Então, essa pessoa, ela é dada como morta. Sim. Né? Ah, acertou a perna, então essa pessoa pode continuar atirando, mas não pode se locomover, né? Até que chegue um médico e faça um curativo. Pro curativo a gente usa uma faixa, aquela de atadura. Atadura, né? Sim. A gente tem um tamanho, acho que se não me engano, de 15 centímetros de tamanho da atadura, né? De largura. E aí o tempo do médico, tem alguns integrantes do time são responsáveis por ser médicos, e aí eles enrolam essa atadura na pessoa que sofreu o ferimento. Esse é o tipo que e aí, esse tempo aí que varia mais ou menos uns 30 segundos da pessoa tá enrolando a atadura, ela pode ser morta também e tal. Então chega um pouco mais próximo de um combate. Sim. Que seria real, assim, né? Agora, uma dúvida. Em RPG, principalmente, a gente tem bastante essa questão de arma de duas mãos, arma de uma mão. Tem isso no Airsoft? Por exemplo, você falou, ah, o cara tomou um tiro no braço, só que ele pode usar o outro braço pra usar uma pistola, por exemplo? Varia de regra de campo. Ah. Por exemplo, muitos dizem que não. Você tomou tiro em um braço, você tá morto, você perdeu o braço, acabou. Aí pode até ser que crie uma regra que sim, mas normalmente essa questão de usar uma segunda arma, a gente usa pra tiro na arma. Se você tá com a sua arma principal, tomou um tiro na tua arma, se você não tem nenhuma, você não atira mais. Você não tem o que fazer. Agora, se você tem uma sidearm, uma pistola ou um rifle um pouco menor, você pode sacar ele e continuar o jogo. Só pode ter duas armas. Quanto quiser, quanto você quiser conseguir carregar. Quando você aguentar carregar. A gente conhece carrega. Um cara Correga. Que jogava Correga. Com... A gente conhece um cara que joga com um fuzil de assalto e uma DMR no jogo, que são armas grandes. Caralho. Ele carrega as duas, chega num ponto, encosta uma na parede e vai usando a outra. Aquela que fica melhor pra situação dele. Porra. A gente já jogou em Araraquara também, um rapaz, ele tinha uma shotgun nas costas, um fuzil de assalto, uma pistola e um revólver. Verdade. Carregava as quatro armas. Retardado pra caramba. É o Rambo, né? Esse você achava o Rambo mesmo. E aí também... Não, entra... De repente o cara desenvolve técnica, né? Não, ele joga bem. Foda. E aí que entra também. Às vezes você pensa, ah, melhor prevenir do que me remediar. Vou levar 3 rifles, vou levar 5 pistolas. Chega na hora e isso tudo vai te atrapalhar muito. Por causa de peso, por causa de mobilidade, por causa de barulho. Então, às vezes é melhor você diminuir o máximo de equipamento que você leva pra conseguir um proveito melhor do jogo. Você levou uma arma e uns 15 pentes. Mas basicamente. Entendi. E a coragem. É, bastante. Coragem pra tomar e levar, né, cara? Nossa senhora. É só ver aquele negócio, né? Ele é um esporte que é quase uma simulação real. Então você vê, as armas, elas tá certo. Eles disparam um bolinho de esfera de plástico. Só que o que você sente na hora... Não é. É outra coisa. Com certeza. Você se sente encarna, vítima de uma arma. É, você encarna o, sei lá, o militar ali, o policial, numa operação, e você dá aquela adrenalina, você não... Você tem toda a pressão de tiro vindo. Nossa, não sabe da onde pode surgir alguém. É muito doido. É, nessa última vez que a gente jogou por aqui, a gente teve um... no meio de uma mata, tinha uma casinha que a gente tinha que desarmar uma bomba que tava armada lá no meio. E juntou eu, o Henrique, mais um, e tivemos que, com a cara e com a coragem, entrar, invadir, matando todo mundo e desarmar, enquanto desarma a bomba, tomando tiro também. Então, é adrenalina pra caramba e tal. E, além disso, tem o realismo, porque as armas normalmente são réplicas de armas reais. Você usa capacetes, você usa coletes, usa fardamento e tal. Eu acabei vendo essa semana num vídeo do Jovem Nerd, ó. Eles, uma loja de airsoft, e tem armas de réplicas de filmes de também, jogos, né, cara? De jogos. E vai. Acho que é a maior arma de... A maior loja de airsoft do mundo. É. Ela tem réplica das armas do Mass Effect, do Alien 2, tem capacetes e máscara de tudo que é jeito. Aí vai depender do jogo, do tipo de jogo que você joga, da turma que você joga, o time que você tiver. Todo time tem uma especificação de equipamento. Se ele for livre com a questão de máscara, essas coisas, compra o que você achar melhor. No Brasil é fácil achar loja física disso? Médio. Normalmente esse equipamento ele é encontrado em lojas de caça e pesca, né? Então, assim, não são lojas específicas disso, mas são lojas que trabalham com isso. Sim. Mas a gente tem algumas lojas virtuais muito boas, né? Que te dão a facilidade, por exemplo, de você comprar um equipamento e parcelar em 10 vezes. É, porque não é barato uma boa arma de airsoft, né? Exato. É, aí você tem várias... Você tem aquela mais simples, né? Pra quem tá querendo começar, uma já num custo médio e uma top de linha. Aí vai do bolso e da vontade do cara querer investir mais ou não. É, né? Vamos aproveitar que a gente entrou nesse ponto. Vamos falar sobre equipamento pra iniciante. Quanto um iniciante aí, pô, ó, hoje, a partir de hoje, quero jogar no mato contra Henrique e Juliano. Quanto uma pessoa teria que desembolsar? Uma média aí pra começar bem, né? Porque você não vai comprar uma pistola e falar, ah, vou começar a jogar airsoft. Você pode fazer isso. Tem gente que faz. Mas são os que se fodem. Não necessariamente. Não, até que não. Porque eu quando eu comecei, eu comprei essa arma que eu tô hoje, que não é uma arma barata, mas também não é das caras também. Ela é bem em conta, na base aí de uns R$1.500 uma arma. Aí você compra um óculos de proteção e acabou. Isso é o mínimo que você precisa. Quando eu cheguei no meu primeiro jogo, tinha um cara que também tava começando com um óculos de proteção e 2 pistolas Spring. Não sei por que duas, porque não tem como você usar porque as duas ao mesmo tempo. Porque o kit vem com duas. É. Aí ele já carregou as duas juntas. Não pode pegar e atirar com as duas ao mesmo tempo. Pode, mas é daquelas que você tem que puxar o ferrolho a cada tiro. Tá. Então, ele ficou um tempo jogando com isso e o pessoal falava que ele tava mandando bem pra caramba. Você pode muito bem se divertir com o que você tem. É só você ter certeza de que você vai ter suas limitações. Tem funções em jogo também que necessita de alguém só com pistola. Por exemplo, às vezes tem um jogo que pode usar um escudo, né? Então, o cara não vai usar uma arma grande. Ele tá com pistola. Sim. Então, esse operador que tá com pistola vai ser o cara do escudo, vamos dizer assim. É ele que vai assumir a posição. No nosso time mesmo tinha o Marcos, né, Gondran, que ele usou por mais de ano, por mais de um ano, uma pistola spring. E acredita não, fazia a rapa. Nossa, no time. Ele limpava, cara. E é aquele negócio, tem que saber usar a cabeça no jogo. É uma estratégia. Então, tipo assim, não adianta você ter uma arma lá que dispara, tem 400 bolinhas no magazine e você não ficar atirando a mesmo. Tem que saber a hora de atirar, a hora de tomar posição, a hora de sair de um lugar pro outro. É, a gente tem no time também um cara que jogou muito tempo com a 12, né? E a 12 também é uma arma spring, que você tem que gatilhar cada tiro e ele Sim. matava pra caramba. E uma faixa de preço aí e de equipamentos que a pessoa pode comprar pra começar? Ó, tá em pré-venda em uma loja virtual. O nome da loja é QG Airsoft. Depois eles acertam o jabá com vocês. Demorou. Aí. Paga nós aí, QG Airsoft. Falando nisso, assinem o newsletter Plástico. Deles, que é ótimo. Eles mandam muitas dicas legais por e-mail toda Mas semana. Plástico, legal. Tá, uma arma que, ao meu ver, é uma arma muito boa pra quem tá começando. Ela tá por R$ 999, né? É uma M4, que é o que a gente recomenda pra quem tá começando. E é uma faixa de preço baixa dentro do mundo Sim, do Airsoft. De uma arma nova, tá? É um preço baixo. A gente tem algumas mais baratas, só que aí elas já começam a partir por um maquinário de plástico interno, né? O que já, se quebrar, você vai ter que jogar fora a arma. É, isso é uma questão também que iniciante sempre bate. A gente tem muita discussão nos grupos de Airsoft do WhatsApp sobre material da arma. É, eu vi que tem uns full iron, Full metal é a arma de construção real, basicamente, que ela é inteirinha, feita de metal, ela é pesada pra cacete e tudo mais. Uma Desert linda. O que interessa não é isso. Se a sua arma é feita de plástico, mas por dentro, o gearbox dela, as engrenagens e tudo mais, é feito de metal e é resistente, melhor coisa do mundo, porque ela vai ser leve e vai ser eficiente. Mas o tranco da arma não pode acabar prejudicando o plástico? Não, porque normalmente essas armas não têm tranco. Ah, entendi. Tem uma marca de arma, uma Tokio Marui. As armas dela são excelentes. É, pistola, eu acho que eu já vi uns unboxings. E não existe arma full metal dessa marca. Cara, Tem pistola full metal. E elas são ótimas. Plástico. É polímero, na verdade, eles falam, né? Mas é o plástico. A Glock real também é feita de plástico. É. Inclusive o pessoal bate nisso. Ah, porque é de plástico, o que tem? Hoje tem várias armas aí, Glock, Sig Sauer, entre outras. A própria M4 tem algumas partes dela que é de plástico. E a pessoa fala, não, tem que ser tudo de metal. E o valor vai variar do tipo de arma e do material que ela é feita. Isso. No Airsoft é um lugar que você tá mais explícito que você recebe aquilo que você paga. Se você pagar caro numa arma, você vai ter uma arma muito boa, numa construção fodida e uma performance boa. Só que às vezes ela é pesada demais pra você, vai atrapalhar num jogo ficar andando com aquele trambolho. Por isso que a gente fala, não se apega a material, não se apega a teu peso real, porque às vezes esse peso real vai te foder no jogo. E aí exige uma preparação física, né? Exato. Você tem que ver que às vezes você vai ter de umas 3 horas, por exemplo, né? E você vai ter que segurar aquela arma pesando 4 quilos. Pegar uma full metal é... em posição de tiro. Puta, por umas 3 horas. Ou correndo, ou se espremendo por um lugar apertado, andando em um lugar escuro que você não pode pisar em coisas que faz barulho pra ninguém saber a sua posição. Tudo isso implica. Existe os camper também, não? Tem, sempre tem. Tem muito. O camper só se fode nesses também, não? Tem uns camper que não fica exposto por nada, cara. Então, normalmente o camper, ele é mais... mas é que tá. Todos eles têm a sua a função realmente, né? Por exemplo, se você pegar um sniper, ele costuma atirar de longe. Sim. Então ele não vai normalmente sair correndo por aí com a arma em punho tentando matar os outros. Então ele realmente faz a função de camper. Ele fica quieto. É, na verdade, né? Uma moita atirando à distância, 50, 60 metros. Na verdade, o sniper é um membro de reconhecimento. Ele é responsável por verificar se a área tá limpa, se tem inimigos, quantos tem, o equipamento que eles estão carregando, se oferece perigo ou não. Então, antes de começar, vocês estavam falando da questão da mira. Como que o cara é um sniper sem poder usar uma mira? Ele pode. Você tem algumas limitações nessa mira que você Nada. Pode utilizar, né? Atualmente, a nossa legislação, ela implica que você tenha que ter um instrumento óptico de mira que não pode ultrapassar a quantidade de aumento de 4 vezes. É, que seria equivalente a... Na verdade, são 6 vezes, que é o equivalente a 36mm. Isso, perfeito. Então, é assim, atualmente o instrumento de mira que a gente tem mais comum é uma luneta 4x32, né? Ela é 4 de ampliação por 32 de diâmetro de lente, né? Então, é o que a gente gente tem de, assim, melhor permitido para uso sem certificado de registro, sem o CR do Exército. E além disso, ela não pode ser iluminada, não pode ter retículo iluminado. Toda mira que você for colocar numa arma que tiver algum tipo de, iluminação, ou ela funcionar através de luzes, é proibido pelo Exército. E não é nem com CR, nem tá? Nem com CR. É proibido e é dá uso cadeia. Restrito. Existem militar. Miras que você precisa de CR para usar? Existe, existe. Por exemplo, uma luneta com uma ampliação maior. Maior do que 4. Maior do que 6, no caso, né? 6. Maior do que 6, você já precisa do certificado de registro. Uhum. Mas se ela tem instrumento óptico, se ela tem um instrumento luminoso, né? Ou um retículo luminoso, ou é um red dot, alguma coisa desse tipo, ela é de uso restrito militar. Então, nenhuma, por exemplo, numa força policial civil não pode usar, não pode utilizar. E, se eu não me engano, só quem pode é quem tem o certificado de registro de colecionador que pode. Alguma coisa desse tipo. Agora, não tenho certeza. Mas também, pra deixar em casa... Exato. Você não pode, você não pode tem, ter em jogo. Pra você deixar em casa, você tem que ter o certificado de registro de colecionador. Isso. Suede ia perguntar? Eu ia perguntar sobre, no caso, as missões. Vocês se comunicam por Octox? Rádio. Sim. Rádios. É ideal, né? Todo time, praticamente, é ideal que o time inteiro tenha um rádio. Uhum. Né? Pra se comunicar. Porque num ambiente fechado, às vezes, pode ser que não anda junto o time. Mas numa mata... Então, eu fico imaginando, assim, tipo, um lá na PQP, outro aqui que vai falar, eu vi um cara passando por sua direção, e aí? Manda um WhatsApp pro cara. Rola uns codinome, tipo... Águia Careca pousou no... É, exatamente. O filho da puta lá, aquele desgraçado passou lá. Oi, o filho da monstro. Puta. É. Os caras estão rindo aqui, eu não sei de nada. Por que vocês estão rindo, cara? Não sei. As coisas acontecem no jogo, que a gente lembra aqui. Nas piadas internas. Mas antes de entrar nas situações... O Pedro colocou aqui na pauta a questão de regras sociais. É o básico pra funcionar, né? Porque, igual a gente falou, você tem que ser honesto. Então, o mínimo que você tem que fazer é informar quando você tomar um tiro. Você também não pode ser aquele cuzão desgraçado que vai ficar fazendo zona no meio do campo, ficar fazendo gracinha pros outros. Você tem que levar o jogo a sério e tem que respeitar os seus colegas de time e os seus adversários também. Ter o espírito esportivo, né? É, questão do bom senso, né? É, o bom senso. Porque, às vezes, já aconteceu de jogo, vir um time jogar, o líder do time, né, de fora, entrar num entreveiro com alguém do outro time ali, aí ele pega e chama no rádio. Ó, todo mundo do time tal, reunir lá no carro, vambora. Então é aquele cara que não sabe brincar, é aquele famoso, não sabe brincar, guarda os amigos. Uhum. Ele fez isso, não soube brincar, chamou os amigos dele e foi embora. Então é uma coisa que estraga um pouco o esporte, né, porque tem que ter um negócio da amizade ali e tal, bom senso, saber perder, na verdade, né. Uhum. O cara foi embora literalmente? Foi embora. Literalmente, foi embora. Pegou a bola e foi embora. Mas por quê? O que aconteceu? Eu não entendi. Deu pitinho no meio do jogo. Ah, foi o primeiro. Os dois foram entrar numa sala. Canção. Era do time de vocês? Não, era gente de fora, meio que não ficou definido ali quem atirou, quem não atirou. Quando nós temos uma regrinha assim, que é aquele negócio. Às vezes, trombo de frente com o outro, time adversário. Normalmente, a gente não atira. Por quê? Porque tem o... Não vai dar pra saber, né? Não, então bem que a distância, né? A distância acaba machucando a pessoa. Então, a gente tem aquele negócio. Ou sai os dois do jogo, ou os dois morreram, ou aquele, se tiver um cara abaixado, do outro carma apontando, que tava carma apontando foi quem ganhou, vamos dizer assim, que tava carma machado morreu. Mas o mais comum é os dois saírem. Você não pode fazer sair. Igual a Trinity no Matrix, apontar a arma colada na cabeça do cara e falar, dodge this, né? Seria legal, é. Aí nessa vez aí, um entrou, você morreu, não, porque tava carma assim, acabou. Entraram com uma briga ali, o cara que guardou os aninhos e foi embora. Caralho. E tem algumas regras também em questão de áreas, por exemplo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma área que é onde a gente se apronta, tal, esse lugar a arma tem que ficar sem munição, né? Ela tem que ficar sem o carregador. Até por questão de segurança de todo mundo. Exatamente. Lá, assim. Então, por exemplo, não sair atirando pra cima. Tem gente que sei lá, meio doido. Chuvinha de bola. Chuva de bolinha e fica atirando pra cima. E atira pra cima, sabe? Esse tipo de coisa. Uma dúvida. Você falou de regras, assim. Tem uma distância mínima pra você atirar no outro? Porque eu imagino que até com proteção, essa bolinha deve machucar, né? De perto. Machuca. Tipo, você pode dar um headshot no cara, mas qual que é a distância que você pode dar um headshot? Normalmente um fuzil de assalto, M4. Uma M4, assim, a gente pede uns 8 metros de distância, mais ou menos, né, para poder dar o tiro. Elas têm uma potência limitada, a gente mede bastante em pés por segundo, né, feet per second ou FPS, a 400 FPS. Pra arma rifle, né, rifle de assalto. Qual que é a tradução da sigla FPS? Pés por segundo. Feet per second. Isso, pra ter uma comparação, uma pistola 9mm sai a 1200 FPS. Não é frames per second. Não. Nem first person shooter. Nem first person shooter. Não, pode ser, pode ser. É? Por exemplo, a pistola, a gente normalmente não dá muito bola pra limite, porque ela já tem uma potência reduzida. Esse é né? pra gás. Principalmente, principalmente as elétricas. A gás, mesmo sendo forte, eu já vi nega tirar daqui a 1 metro, 2 metros. Só que assim, a gente tenta usar o bom senso, a gente aponta e fala, ó, você tá morto. É, tipo, evita exclui tirar. O cara do não tem jogo, sangue nos olhos. Né? Você não tem como medir essa distância. Mas, por exemplo, né? se um cara desobedece as regras sociais, é de bom senso das pessoas que estão jogando, fala, ó, você tá fora do jogo agora. Sim. Ele mesmo vai começar a se sentir excluído, entendeu? Por exemplo, citando um caso de um Highlander, por exemplo, porque eu tô jogando. É ótimo, hein? Né? Eu tô jogando, o Juliano tá do meu lado. Eu falo assim, ó, eu atirei naquele cara lá e ele não saiu. Porque quem tá atirando consegue ver que acertou. Uhum. Sim. Né? A gente vê que acertou. Até mesmo quando o cara grita ai, né? A gente sabe que acertou. Eu já aviso o Juliano. Eu falo, ó, aquele cara lá não tá saindo. O que que acontece? Não só eu, como o Juliano também vai começar a atirar nele. Entendi. Até o cara... Até o cara sair. Como já passou situações desse tipo. Eu, o Henrique e o Juliano estávamos num lugar, num jogo em outra cidade, atirando em um cara e o Henrique falando, ó, não tá saindo. Juntou os três pra atirar no cara e ele não saía. Isso acontece. E o cara desiste uma hora. Chega uma hora que aí, assim, muita gente começa a atirar no cara, entendeu? E aí ele pega e sai. Simplesmente ele sai, porque... Tem um que mira na maldade em alguma parte que não tá coberta. Tem. Sempre normalmente tem gente que gosta de atirar na cabeça. Tem gente que gosta de atirar na cabeça. É. A gente não costuma atirar muito na cabeça, na região da cabeça. Por quê? Porque como foi dito, a bolinha, ela pode quebrar um dente, né? Pode machucar a pele e tal. Ela cega. Então, às vezes pode entrar pelo vão do óculos, acertar o olho. Então a gente não costuma não acertar a cabeça. Lógico, tem situação que não tem como não atirar na cabeça. Sim. O cara só põe a cabeça pra fora. Por isso que o pessoal orienta colocar o braço. Vai sair pra atirar. Tá escondido num pilar, vai sair pra atirar. Coloca o braço junto. Pelo menos a pessoa tem outro ponto pra acertar. Sim. É, uma coisa que normalmente eu até falo pro pessoal seguir é atirar na arma. Se o cara botou a cabeça e a arma pra fora, atira na arma. Se não tiver jeito, final da cabeça. Esse atirar na arma seria um headshot e o cara tá fora. É, acertou a arma, o cara tá fora. Qualquer lugar que faz parte de você, na aba do boneco que seja, se acertou, tá fora. Entendi. É considerado tiro naquele local, né? Então, por exemplo, se for numa simulação de ação real, onde tem o médico e tal, tem que chamar o médico, não pode se mexer nada, porque é o tiro no garrafão. Saquei. A gíria Highlander é usada, assim, por toda a galera que joga hoje só? Sim, só no mundo todo. No mundo todo. Isso aí é gíria mundial. Eu ia perguntar uma coisa pra vocês, o seguinte, que eu nunca joguei, nunca vi jogar, nem paintball, nunca joguei, mas eu visualizo muito como se fosse um CS, né? A coisa acontecendo ali. E no CS tem aquela coisa humilhante de morrer pra faquinha, né? O que é humilhante no Airsoft? Morrer na faquinha. Morrer na faquinha. Tem, como funciona isso não, aí? Não, você não vai esfaquear o cara, é lógico, óbvio, né? Mas você pode, você pode. Mas como que é morrer na faquinha? Se tiver uma faca de brinquedo, você pode chegar no cara e esfaquear ele. Sabe aquela faca que a lâmina entra? Tem e já vimos acontecer. Tem amigo nosso, do próprio time mesmo, que tem a faca de plástico. tem um cara do time de Araraquara que morreu na faquinha no meio de um jogo, abraço Sullivan. E o equivalente é ser rendido. Por exemplo, você tá andando quietinho no lugar lá, fazendo o maior silêncio do mundo. O cara te deu um toquezinho no ombro, você já... Exato. Você só escuta o cara falando, rendido. Você simplesmente abaixa a arma e sai. Acabou. O legal é você pegar o polegar, chegar por trás do cara e passar no pescoço. É. Pega só o polegar. Né? Você não precisa necessariamente da arma, da faca de brinquedo, faca plástica, né? Então é a humilhação master ali. Legal, mas legal. Na verdade, a humilhação master é todo mundo pegar e falar, ó, tá vendo esse cara não sai quando toma tiro. Essa é a grande humilhação. Todo mundo vai focar no cara. Exatamente. Né? E também porque um cara desse nunca vai ser chamado pra um jogo por aí. Esses jogos grandes que acontecem de vez em quando, eles vão pensar, putz, naquele time tem aquele cara. O que a gente faz? Ah, não chama. É. Mas não chama o time. Se chamar o time e falar, ó, aquele cara lá, aconteceu tal coisa. Vocês veem o que faz. Ah, entendi. Então, que isso que eu achei legal no Airsoft, tipo, no paintball, não tem como você esconder, né? Que você tomou um tiro, fica marcado. Agora no Airsoft, o cara tem que ser honesto mesmo. O pessoal esconde também. O pessoal leva pano e limpa aonde pegou. Tem isso? Tem. No paintball tem... Competição grande tem. Algumas munições de paintball que é de talco. Ao invés de tinta, é talco. Que aí o talco é mais difícil. É. Nossa. E aí o talco, o cara consegue também dar uma chacoalhada lá, o talco some. Mas vai jogar assim pra quê, né? É. Em todo tipo de jogo tem a ultrapasseira. É jogo virtual tem o... Cara que usa hack. Exato. É, os hack da vida. Tem negócio. Imagina o ser humano jogando. O que não vai virar, né? Coisa de BR. Bom, não é só BR, não. Você vê muito vídeo de gringo, filha da puta também. Quem é difícil você ver fazer isso é japonês. Japonês normalmente não faz essas palhaçadas. É sincero. É sincero. É a honra do japonês. japonês. Porra, do japonês é foda. No Japão. Senão você vai ter que cometer araquiri ali. É, é verdade, o Airsoft surgiu no Japão. Mas vocês são mestiços, hein? Vocês nem veem que vocês são mestiços. Ah, eu sou honesto, sincero. Uh-huh. Pra caralho. Uh-huh. Bom, eu acho que agora a gente pode partir pros causos de vocês. Tipo, tem algum cara que já se enfiou debaixo de uma caixa pra fazer meio Metal Gear, não, alguma coisa assim? A gente tem, caiu, tem um monte. É, a gente tem um amigo nosso que faz reconhecimento de solo. Frutoso? Em todo jogo ele faz um reconhecimento de solo, que ele cai em todo jogo. É o Frutoso? Não. Ah, tá. Não, não, é um outro cara. Ué, Frutoso eu acredito que a gente pode falar, né, cara? Não sei. Suco de fruta, suco de fruta, qual é o nome dele? Pode ser. Vitamina. O Vitamina. O Vitamina. Então. Mas essa vitamina é amarela? Só pra... Eu não vou cortar essas coisas de sol, vai com tudo mesmo. A gente tem o cara que cai em todo jogo, e não importa o terreno. Demora pra arrumar. É. Tem um cara que, tipo assim, chega... O outro time já começou e o cara ainda tá no vestiário. É. Não, tem esse cara aqui na mesa mesmo. É. O jogo vai começar... O Henrique tá lá, arruma o cabelinho. Arruma, põe o colete, põe não sei o quê. O colete enrosca, precisei três pra ajudar. É que você tem que ver que... Agora tá mais fácil. Tá mais fácil. Antes era mais difícil. Agora que você é metade do homem que você era antes. Exatamente. Agora eu sou metade do homem que eu era, então agora tá mais fácil. O Airsoft incentivou isso ou não? Ajudou. Porque você tendo uma condição física melhor, seu desempenho joga melhor, é melhor. E você é um alvo menor também, né? E eu sou um alvo menor agora. Por isso que eu tenho medo de jogar Airsoft. O Airsoft é um baita de um exercício legal, cara. Esforça muito, dói as costas, dói as pernas. E não só físico, como de raciocínio. Sim. Raciocínio, autocontrole também, e também financeiro, porque você se segurar pra não comprar tudo que vê pela frente é difícil. É um negócio que relaxa também. Relaxa. O cara não compra uma arma de verdade e descarrega o instinto assassino dele no Airsoft. De pancada, tal, vai fazer não sei o que, uma luta aí, e tem um pessoal que compra Airsoft. Exato. Então, o cara vai dar uns tiros nos outros aí, tal, pra se relaxar e relaxa. Ó, aconteceu um caos, você comentou dos causos, né? Sim. Aconteceu um caos no último jogo que a gente foi em Araraquara. Foi um jogo que teve mais de 100 pessoas lá? Não, teve bastante gente, mas não foi esse o grandão. Foi um que teve em torno de umas 80 pessoas, mais ou menos. Eu tava experimentando uma arma nova em jogo. Sim, aquele sniper? Isso, uma sniper. E eu tava louco pra matar alguém. E eu não consegui matar ninguém. Eu acho que durante toda a partida eu devo ter dado 6 tiros, o que é muito pouco. E aí eu vi um... Só interrompendo, quanto dura a partida? Em média, assim. Horas. É, normalmente 2 horas, mais ou menos. Uhum. 1h30, 2 horas. É um tempo... Então, em 2 horas você deu 6 tiros. É, não, foi um pouco antes. 1h30 eu tinha dado 6 tiros. Num jogo de 80 pessoas, pô, tem alvo pra caramba, sim, né? Então, assim, não atirei em ninguém praticamente. E aí eu vi um companheiro de time indo embora. E aí ele já tava se despedindo das pessoas e eu falei assim, vai ele, né? Não tirei mais ninguém. Quem que era o companheiro? O Mairon? Ah, gente boa. Um abraço aí pro Mairon. Aí ele tava de costa falando tchau pro outro cara, eu falei assim, puta, bem de costa, né? Aí eu tive que mirar na bunda dele e atirar. Deu um pulinho? Deu um pulinho. Ai! Falou ai, tá fora, tá ligado? Ele viu que foi você? Não viu. Porque isso eu é tava... mais legal. É sniper, cara, tá não é visto. Tá sabendo agora, né? Agora tá sabendo. Eu lembro quando o Pedro começou, ele apareceu com um tiro na testa, hein, cara? Exatamente, isso aí foi difícil, Sullivan, você me paga. Mas direto, assim, nas pernas, você sai tudo marcado, nos braços. Por isso que é bom ter uma roupa bacana, porque senão você só se fode. E mesmo com roupa você se fode, porque fica tudo roxo de qualquer forma. Você não tem como enganar a sua mulher se você for jogar airsoft, né? Ah, vou lá jogar, vou no puteiro. Não, você vai estar cheio de marca roxa pelo corpo inteiro, não vai ser só no pescoço. Nossa. É verdade. E é engraçado, né? Por exemplo, você acha às vezes que... Ah, onde que é que você vai tomar mais tiro? No tronco, na cabeça? Onde eu mais tomei tiro foi no dedo da mão. Porque... Caraca. Eu mirando na arma, né? Uhum. Exatamente, porque você fica atrás, você pega a cobertura, às vezes, de uma pilastra, de uma parede, alguma coisa. Uhum. E a parte que fica exposta mais sua é a mão, a arma, né? E um pedaço da cabeça. E, então, normalmente, acerta a mão. No meu caso, né? O que eu mais tomo é na perna. Na perna. Nossa senhora, na Henrique coxa. É sniper. Até o banco virando sua perna. Eu jogo como sniper e como assalto também, de vez em quando. Verdade. Quais são as armas que vocês usam? Eu tenho só uma UMP-45. Eu tenho... Não, deixa o Juliano antes, que ele vai falar menos. Então vai. Eita! Tá, fé. Ostentação. Como arma principal, eu tenho uma M16, uhum. basicamente. E eu uso ela como uma DMR, né? Que é aquele atirador designado. Sim. Ou seja, eu ando junto com a tropa, só que eu tenho o alcance maior da arma. Ele é como se fosse um semi-sniper. É, sim. Então eu faço a incursão com a tropa e às vezes tem uma distância maior, eu me posiciono e tento bater aquele alvo. E como secundário, eu tenho uma pistola, uma Glock. Henrique. A passarista agora. Calma. Né? Vai, a gente pode ir embora, depois primeiro, eu volto. Primeiro você vai falar as que você costuma usar em jogo, daí depois você pode falar a sua coleção. Ah, tá certo. Não, então, eu uso todas as que eu tenho em jogo. Puta que pariu. Não todas não ao mesmo tempo. Vez. Cada jogo. Não todas ao mesmo tempo. Tem jogo e tem jogo. Não, eu tenho 4 armas. Uhum. Né? Eu tenho 2 snipers, uma Blazer R93, que é uma que o pessoal... Teve um filme, acho que é Predadores. É Sônia Braga que usou? Não, é Sônia Braga, a filha dela que faz o filme. Isso, a filha dela. Ana Maria Braga? Não. É. Eu imaginei o Louro José com um tiro, tá ligado? É uma atriz brasileira que usa essa arma, né? É uma arma meio assim, estilo... É um estilo futurista. É uma sniper. Uma VSR-10. Que é outra sniper. Que é uma outra sniper. Réplica de uma Remington M700, que é a arma oficial da SWAT. Né? O rifle de sniper oficial da SWAT. Da hora. Essa é a primeira arma de airsoft que foi feita, né? Foi feita pela Toku Marui. Tanto que na caixa dela tá lá N001, né? Que é a número 1. É a primeira réplica de arma que foi feita de airsoft. Primeiro modelo. Eu tenho um fuzil M4, né? Ele é alterado também pra fazer a função de DMR. E uma pistola 1911, que é tipo uma Glock, só que pra homens. E você tem um revólver também, né? É, eu tenho um revólver, mas esse revólver é um bem bichadinho, só pra fazer enfeite, só. E eu tenho uma pistola... É um 38, de verdade, que eu deixo em cima da geladeira, assim. É, Nerf. Uma Nerf? É, falando nisso... Tem gente que usa Nerf como secundária em jogo. Falando nisso, matou a gente usando a Nerf. Peraí, antes de vocês isso continuarem... Isso deve ser humilhação também. Tem uma história ainda. Antes de continuar, mas o que é Nerf? Vocês estão falando isso, como eu não sei o que é. Eu tô aqui fingindo que eu tenho... É umas armas de dardos de espuma. Dardo de espuma? É, ela é toda colorida. Só que o filho do meu chefe tirava a ponta de espuma, colocava uma taxinha e colocava a ponta de volta. Olha que delícia. Entendi, pode continuar. Tem uma outra história também. Nesse jogo que teve, que deu mais de 120 pessoas, tava eu e o Henrique num mezanino, assim, isolado, tendo que segurar aquela posição pro pessoal não chegar. E a gente atirando, o Henrique com seu sniper alterado. De repente, ele teve algum problema no calcanhar, no joelho, não lembro o que que era, e caiu no chão. Não conseguia mais levantar enquanto não fizesse um pequeno alongamento. Não, eu passei mal nesse jogo. Precisava tomar uma água e tal, deu um ruim lá. Aí, o que que eu fiz? Bom, a minha arma não tem um alcance bom, vou pegar o sniper dele. Só que ele trocou a mola da arma dele por uma mola de caminhão. Então você tem que fazer uma força monstra pra puxar aquele ferrolho e engatar a bolinha. Mas também dispara... Sim, é. Eu atirei 5 tiros com ela, matei um cara e não aguentei mais o meu braço. Verdade. E, porque é um cavalo. Essas modificações, como... O que a legislação diz sobre então, isso? Então, você pode modificar a arma, né? Desde que ela não ultrapasse o limite de potência. É isso. Pode crer. É, no caso, por exemplo, de uma arma elétrica, você não vai sentir tanto fisicamente a alteração. Só que num sniper, que você enche o êmbolo de ar com o seu braço, quanto mais potente a mola, mais difícil fica de você puxar o ferrolho. Agora, as alterações que você pode fazer numa arma, o mais comum são as elétricas, você pode mudar motor, pode mudar pistão, pode mudar bateria, cabeça do pistão, a mola. Gatilho. Isso. Tudo isso é pra aumentar a força da arma. Sim. Né? Pode mudar o cano também, porque a bolinha é de 6mm. O cano normal que vem numa arma é de 6.08mm. É .608. Qual, não, 6.08. Qual é o FPS máximo assim que pode? Permitido pela legislação. Aqui no Brasil, não tem meio que um limite. Né? Vai do bom senso. Então temos de... Mas você pode igualar uma 22, por exemplo? Não. Uma que eu acho até difícil chegar. É, né? Por causa do mecanismo e tal, né? É, tem um rapaz que... Tem gente que eu já vi relatos. Tem gente que tenta. De armas atingindo 1.100 FPS. Nossa, dá um tiro só e explode. Mas aí seria força, seria igual ao alcance, né? Porque eu não vejo sentido ser, tipo, você modificar a arma pra machucar mais. Porque... É, não necessariamente força chega a ser alcance. Se tem um conjunto de coisas ali que você consegue um alcance maior, às vezes, sem aumentar a força. É, porque se você coloca muita força sem priorizar o alcance, a bolinha, a partir de uns 10 metros, começa a dançar no ar e você perde totalmente precisão. Das condições temporais também. Sim. Né? Então, essa arma de 1.100 FPS, ela não era usada em jogo. Né? Foi só ela pra fazer graça. É só o cara pegou e queria testar os limites da arma dele e foi fazendo. Ele mesmo que fazia as Sim. alterações, né? Era ponto 50 do jogo. É, basicamente era uma... Mas era uma... Barreto ponto 50. Era uma DMR. Era uma arma elétrica e ela batia seus 1.100 FPS. Mas aí o Pedro colocou a questão de casos engraçados e trágicos. Vamos deixar o trágico. Esses trágicos são engraçados também? Só não, saber. Não. Ah, eu já vi um cara, a gente foi jogar em São Carlos, eu já vi um cara que ele não jogava com máscara, eu jogo sempre com máscara, porque eu gosto muito dos meus dentes. E eu já vi um cara tomar um tiro e quebrou o dente. Tava também, né? Tem gente que já levou um tiro e engoliu a bolinha? Pode acontecer. De boca aberta, é um cara assim. Que tomou o dente, pode ter engolido os dois. Aquele cara que mira... Ah, filha da puta! É uma já dica pra todos os retardados que for jogar Airsoft sem máscara. De boca fechada. Não uma sorria. Bandana, né? Joga uma, põe não uma bandana. Sorria. Uma camiseta, às vezes enrolada e tal. Tem um pessoal até que usa aquele protetor vocal, né? De luta. De luta, é. Pode crer. Mas aí o seu lábio vai pra puta que eu pariu também. Ah, sim, porque esmaga. Mas, então, sobre esse limite de Airsoft, de FPS, pra não machucar, né, o colega. As armas rifles, assim, de assalto, normalmente tem um limite que é de 300 a 400 FPS, que dá 90 a 120 metros por segundo. De sniper, como é, tem uma distância maior pra tiro, então vai de 400 a 500. Aí uma coisa engraçada é que no Japão, o máximo de Airsoft é 330 FPS. Ou seja, tem uma energia de 1 joule, vamos supor. De 300 acho que 400, nossos ouvintes não devem saber o que é 1 joule, mas tudo bem. Não tem problema, o Google tá aí pra ajudar, pra se retardar. Tem que lembrar das aulas de física. Nesse limite do Brasil de 300 a 400, a energia pode chegar até de 1,49 joules de força. Caramba. Inclusive, um fato engraçado, lá no Japão, a polícia fiscaliza isso. É. Às vezes, tipo assim, a pessoa tá jogando, tem lá um grupo jogando, chega, baixa a polícia lá. Polícia. Ah, estão jogando então, vamos verificar. Aí é como se fosse aqui no Brasil, tem um bafômetro, lá a viatura tem um cronógrafo, que é o que mede a velocidade. Sim. Então, chega todo mundo, vai lá, mede a velocidade da arma, se estiver fora do limite, eu acho que prende a arma e tal, e o pessoal não joga. Já aconteceu da polícia parar algum de vocês? Em Araraquara, já. Quando eles começaram a jogar, que eles jogam num shopping abandonado, a polícia apareceu lá nas primeiras vezes. Mas aí, como foi essa... Não foi porque eles tinham alvará do lugar pra jogar, dos donos do lugar. Eles tinham alvará da polícia. Tava tudo ok, a documentação das armas e tudo mais. Só que os vizinhos ficaram meio assustados, né? Porra, tem um monte de negro com armado aqui do lado. O que tá acontecendo? Então, quando a gente jogava, a gente costumava ligar pra polícia. A gente ligava e avisava. Sim. Tá bom, né? Estamos num Tinder Soft e tal, estamos jogando em tal lugar. Porque o pessoal que passa, ele não entende o que tá acontecendo ali. Vai correndo, um já. Correndo, dando tiro no outro. O cara com a roupa do exército, morto, tá ligado? Um gritando morto, não sei o que lá. Então, na liga, dá avisar. Fala, se alguém ligar aí e falar alguma coisa, né, estamos aqui jogando. A gente passa a posição que a gente tava jogando certinho pra que se aconteça alguma coisa de estranho em outro lugar, ele não confunda também. Exatamente. Hoje a gente joga numa área mais afastada, né? Então, cabe que não tem canavial. A gente joga em dobrada. Dobrada. Num sítio em dobrada. No limite dos monstros lá. Isso. Perto de onde brota Tiranossauro Rex. Perto de onde nascem as lombadas e o dobrado. Isso. As lombadas e os demônios. Sim. Né? Vocês falaram de um tipo de jogador, de uma designação, que é DMR. Isso. Quais são as outras designações? Ah, o DMR, no caso, esse cara aí que é um sniper, só que ele anda junto com a tropa, Sim. né? Ele atira uma distância maior e tal. Aí tem o sniper. Isso é aquele reconhecimento. Que DMR reconhecimento. Mais... Ele joga mais... mais ou menos isso. Uhum. Ele serve pra identificação de longe, pra reconhecimento da área, saber onde que estão os objetivos e tudo mais. O DMR, ele é um assalto à distância. O assalto é aquele cara que mete a cara e vai. Sim. Aí tem o suporte. Também o suporte é aquele que tem. Que tá com uma arma com maior quantidade de munição. Ou seja, seria a metralhadora mesmo, né? Então tem armas com magazine com mais de 1.000 bolinhas. Eles são suporte porque normalmente as outras armas não tem uma capacidade tão grande. A gente vai dar os tiros e tal, tem que recarregar, tem que fazer alguma outra coisa. Ele tá lá pra segurar a barra. Aí, quando o Tanji falou o assalto, né? Que é como se fosse a infantaria, né? É aquele que vai pra cima. Sim. Eu monto a equipe, vão pra cima. Aí tem as funções do jogo, né? No caso de uma simulação real, tem um médico, tem um armeiro, aí vai tudo ver na hora ali quem que vai ser o... Uhum. Tem o engenheiro, dependendo do jogo e das regras que colocaram, tem o engenheiro, que é o único cara que pode armar ou desarmar uma bomba. Mas o básico seria o DMR. O básico mesmo é um sniper e assalto. DMR é algo que pode acontecer no jogo ajuda, mas não é obrigatório. Entendi. E aí isso influencia, né? Às vezes do modo de jogo da pessoa. pessoa. Uhum. Tem aquela pessoa que gosta da adrenalina total mesmo e quer entrar e quer fazer o regaço. É nóis. Né? Que esse cara, ele vai jogar de assalto. Berserker. E aí tem o cara que fala, não, eu já gosto do negócio mais na miúda, né? Eu já gosto de mais na moita. Então esse cara já vai como sniper. E aí que entra o equipamento da pessoa também. Por exemplo, o sniper, ele tem que ter mobilidade. Então quanto menos equipamento pesado ele conseguir carregar, melhor. Porque ele vai poder se esconder melhor, ele vai poder correr melhor. Sim. Um assalto, ele tem que ter aquilo que atende às necessidades dele também. O equipamento dele não precisa ser pesado, mas ele tem que dar conta do recado. Então pra ele correr, pra ele ir pra cima dos caras. Um DMR, ele já é mais pro lado do assalto também, só que nem tanto. Um suporte, ele pode carregar muito mais peso, mais munições pro time e tudo mais. Ele pode ser o abastecimento do time. Entendi. Daí é bom que influencia no, como diz, no modo de jogo, ao montar a equipe, né, no caso, né? Porque às vezes ele vai montar um esquadrão. Então pega um sniper, dois assaltos e um suporte. Então vai essa equipe, o sniper meio que teria na teoria na frente, né? Deslanchar na frente, arrumar uma posição e fazer a cobertura da gente que tá chegando. E aí, dependendo do jogo também em mata, essas coisas assim, também ajuda. Bastante sniper, né, pra fazer o reconhecimento. Okay. A gente vem aquela impressão que o sniper, ele vem atrás, né, como a arma dele tem longo alcance, ele fica de trás, mas não, ele é o que tem que ir na frente, uhum, né, pra poder fazer o reconhecimento e pra poder dar cobertura. Passar as coordenadas pro time, então. Tem a cena aí que clássica entra... do sniper americano, né, aquela cena que ele tá em cima de um telhado e a equipe tá chegando, né, pra fazer a incursão na cidade. Voltando agora, quase na reta final aí, tem mais algum caso que vocês queiram compartilhar com a gente? Tem. Ah, tem uma situação. Quanto trágico então, porra? Ah, não tem trágico, né? Coloquei só pra ver se os caras lembraram de alguma coisa. Tem uma situação que eu achei legal, né? Ainda mais porque eu que fiz, né? Ah, a gente tem que valorizar, né? A gente tava saindo de um lugar escuro e tinha um inimigo à frente que não tava deixando a gente avançar, né? Eu tava com a sniper e o pessoal tá todo meio que encurralado ali. Sim. E tinha uma garrafa PET, 2 litros, vazia. Na verdade, ela tinha acho que um ou dois dedos d'água. Um dedo d'água no pezinho dela, assim, no pé de uma escada, que mais pra trás um pouco, o rapaz tava com um fuzil de assalto lá, não deixando a gente fazer a progressão. E a gente não conseguia, era colocar a cabeça pra fora, o cara sentava bolinha na gente. O que aconteceu? Eu peguei e falei assim, vou distrair esse cara. Eu atirei na garrafa PET. Eu atirei na garrafa PET, o cara ficou distraído com a garrafa, eu consegui pegar, sair e atirar no cara. Caralho. Foi tipo um bebê que saiu de filme, sabe? Posso falar que foi verdade. É usar o que tem no ambiente, sim, pra chamar a atenção, então, do cara. Eu tava junto. Posso comigo. Confirmar que eu tava junto, nem eu acreditei na hora. Coisa de louco. Assim. Esse acho que foi o meu tiro mais legal que eu dei já. Henrique, vocês têm algumas gravações que eu sei que você faz. Isso, eu gravo um vídeo ou outro, assim, né? Só que eu não sou muito bom em edição de vídeo. Né? Passa então, pra mim pra fazer uma ediçãozinha e jogar junto. Falando nisso, nesses vídeos tem uma coisa engraçada também, que a gente tava num jogo e o objetivo era capturar uma antena em 5 minutos. E a gente indo lá e vai, avança e não consegue pegar essa antena. Eu tava no time que ataca e o Henrique tava no time que defende. Uhum. E vai, jogo, e de repente eu pensei, cara, já passou 5 minutos, né? Já terminou o jogo, não é possível. Aí os caras começaram a passar a rádio pra ele, já acabou, não sei o quê. Não, falta 4 minutos ainda. No vídeo, agora se você acompanhar no vídeo, você vai ver o quanto o Henrique é ruim de contar tempo. Na verdade, eram 10 minutos. Aí, quando eu falei, acabou o tempo, não dá mais, já era, acabou o jogo. Ele, não, ainda falta 10. Falta 4 minutos. Falta 4 minutos. Já tinha passado meia hora de jogo. Nesse ponto que ele fala falta 4 minutos, já tinha dado acho que 12 minutos. Então, bom ter essas gravações aí pro pessoal ter certeza de uma coisa. Tá faltando relógio no time. Sim, sim. Então, tem o canal meu, né, Henrique Polsani, no YouTube. Tem a página nossa, do Mato. Então, se você buscar Mato no Facebook, tem a página do time. Na página tem alguns vídeos? Tem alguns vídeos. Fotos? Tem algumas fotos. Mas quem mais tem aqui, nossa, aqui da região, assim, é o pessoal de Araraquara, né? Uhum. Abraço, Sullivan, de novo. Os Red Devils. Os Red Devils, lá de Araraquara. Já pede pro Sullivan mandar pra... Eu tenho alguns gravados, tá no meu HD, até alguns lá do Shopping Tropical de Araraquara, que eu ainda não subi por dois motivos. Um, edição, e outro, largura de banda, que demora um século pra subir um vídeo 1080 pro YouTube, né? Esse seguro a gente fazer uma cobertura de um jogo? Com certeza. Utilizando óculos de proteção. Roupas vermelhas. Roupas vermelhas, pra gente saber que não é pra atirar em vocês. É, teve um caso engraçado, agora eu lembrei também. Teve uma moça, amiga ou namorada, não sei, de alguém que foi lá com a gente. Foi um dos primeiros jogos que eu fui lá no sítio. E ela foi vestida de preto. Aí ela ficou lá, ah, não, vou filmar. De repente, no meio do jogo, assim, eu comecei a atirar em alguém e ela gritando, muito. Então, vai de vermelho, vai de amarelo, de branco, qualquer coisa que for destacar, não vai chamativa. De preto. Quando a gente joga no mato, assim, o branco, ele destaca demais, né? Então, branco é uma cor que pode ir. O branco é uma cor excelente pra ir. Beleza. Né? Desde que nenhum do pessoal que estiver jogando também vá de branco. Leva um guarda-roupa junto, a gente escolhe na hora. É. Não, fechou, vamos combinar de levar as câmeras. Vamos marcar. Tá certo. Quer fazer um jabá aí do time? Já falou da página. É, sobre o time, na verdade, pra quem estiver ouvindo, que a gente já sabe que tem gente escutando até do Amazonas, se você tá interessado em começar a jogar, procura preços na internet, entre em grupos no Facebook, procura times que tem na sua cidade ou perto de você. Pra quem for daqui da região, tem o pessoal de Araraquara, tem de São Carlos. E aqui em Matão, nós somos o Mato, igual o Henrique já falou, tem no Facebook, é só procurar a gente, que se você se interessar, já vamos conversar, entre em contato com o pessoal do time, vai ver um jogo, participar, às vezes até. O que significa Mato? Matão Airsoft Tactical Operator. Legal. Uhum. Só pra juntar Mato, eles inventaram o resto do final. É, eu imaginei. Primeiro você faz a sigla, depois você vê o que significa. É, exato. É interessante também, quem quiser começar a jogar, antes de, vamos supor, investir... Cria o nome. Não. Conversar com a gente, por quê? Porque tem bastante arma aí, que nem o pessoal falou, que é um preço acessível, só que não é uma arma que dá pra jogar. Então, tem que trocar uma ideia com a gente, porque a gente vai explanar pra pessoa, ó, tal arma é boa, tal marca é ruim, dá problema, tá? Você consegue fazer melhoria nela, então a gente vai dar uma orientaçãozinha pra pessoa. Essas armas, né, se você for comprar e você ver que tá escrito Toy, esquece, não serve. É, o nome já diz, né, Toy. E além disso, quando você for começar, conversa com o time que você tá pensando em entrar, antes de comprar o equipamento, porque todos eles têm um padrão de cor do próprio time. Por exemplo, o nosso legal. É verde oliva com equipamento preto. Equipamento verde é oliva. Colete, joelheira, luva, capacete. Sim. Não significa que você vai ser excluído por não estar de acordo, né? É, até porque uma pessoa que tá começando é difícil comprar tudo de uma vez. Exatamente. Né? Mas é que assim, se você tem a opção, a menos que você fale, não, apaixonei na arma cor areia, né? Que a gente chama de tan. Apaixonei na arma tan. Cara, é o seu dinheiro, não é a gente que vai falar o que você vai comprar ou não com o seu dinheiro. Se você quiser comprar aquela G36 rosa, vai fundo, vai, cara. Vai fundo. Vai te ajudar no campo? Não. Vai fazer você ser visto mais fácil? Sim. Sim. Você vai tomar mais bolinha na cara? Sim. Vai. Mas aí, se você gosta da cor rosa, o que que eu posso fazer? Então, assim, por exemplo, tem tudo... é bom sempre falar com alguém que tá nisso há mais tempo, que já consegue te orientar melhor, né? Eu tô no Airsoft há 3 anos, mais ou menos. Juliana está há 2 anos, mais ou menos. 3 anos também. Quando você for jogar um jogo só, depois já... Depois já juntou também. Jogamos junto. Eu sou um dos caçulas do time. É, então é assim, sempre tenta conversar com alguém que já joga, porque a gente sempre tem, por exemplo, tem alguma experiência, às vezes não nossa, mas de conhecidos, né? De outras equipes que pode estar ajudando. Então, por exemplo, é um equipamento elétrico. Então, fatalmente, esse equipamento vai ter uma hora que ele vai quebrar. Ele é elétrico-mecânico. Então, assim, fatalmente vai chegar uma hora que ele vai quebrar. E pra achar peça depois? Qual que é a arma que eu acho peça mais fácil? Saquei. Tudo isso tem que ser levado em conta na hora de fazer uma compra de um equipamento, por exemplo. E nada mais fácil do que você conversar com uma pessoa que já tem. Exatamente. E além disso, você pode ir no lugar que o time joga e pegar a arma na mão, dar uns tiros. Experimentar, dar uns tiros. Uhum. Às vezes adquirir uma arma do próprio, de alguém do time. Sim. Como já aconteceu já muito. Já aconteceu várias vezes. A arma em loja fatalmente é caro, né? Então, às vezes o cara do time compra uma outra arma, ele quer vender a dele, então ele vai vender um preço inferior, obviamente. Sim, sim. Só que a arma pode estar em perfeitas condições. Então, às vezes você já consegue, com a pessoa do time ali, adquirir um equipamento, às vezes. Mas pra quem quiser, quem estiver começando aí, a gente vai deixar alguns sites aí disponíveis de compra, né? Pra quem se interessar. Paga nós. Só pra saber, facebook.com/... Rapaz, o link assim eu não sei, eu só sei pela busca. Então, caralho. Pra uma pessoa encontrar aqui que ela digita na busca... Ah, faz o seguinte... Mato. Vai achar coisa pra caralho. Vai achar muito pornô japonês. Matão Airsoft Tactical Operations. O grupo de vocês tem algum ritual de aceitação, assim? Ah, vai entrar, beleza. Vira aí que a gente vai dar uns tiros em você. Se você for entrar, a gente faz isso. Ô, que negócio, cara. Ó, mas se você quiser também entrar em contato com a gente e tal, conversar, você pode mandar um e-mail pra matoairsoft@gmail.com. Certo. Quem é que vai responder por ali? Qualquer um de nós da diretoria. Certo. Bom, ou procura o Henrique Juliano. Henrique Juliano. Entra na página do Henrique Juliano. Entra no YouTube, procura Henrique Juliano. O Pedro também. E acho que é só isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero falar que eu trouxe duas cutubas e tomei uma só. Calma aqui, já vou buscar outra, cara. Então... Eu ia acrescentar que mesmo a gente levantando tal, todos esses riscos, né? E alguns perigos que é um esporte... E ele é caracterizado como um esporte radical, sim, né? Pelo fato da quantidade de adrenalina tal que tem envolvida tal. É um esporte extremamente gostoso de se praticar. E ele não é um esporte que é caro pra você manter. Você pode ter um investimento até que alto, de inicial. É, porque você comprou uma arma razoável ali, você vai segurar ela por um tempo. E né? A única coisa que você vai gastar com o tempo é munição, que um pacotinho de R$60 você joga 3 meses todo fim de semana. Até mais. Sim. Até mais. Depende do seu dedo, né? Sim. É que tem os dedos feroz. Tem o pessoal que é dedo feroz, tem o pessoal que é dedo manso. Sim. Né? Então, por exemplo, um pacotinho de tem com 5 mil bolinhas. Então, por exemplo, o carregador padrão de uma arma 94. Inicial, né? Cabe 300 bolinhas. Normalmente você gasta um carregador. Então você gasta 300 bolinhas por jogo. Olha lá ainda. E olha lá. Sim. Então é assim, dá pra você jogar, dependendo do seu dedo, muito tempo. como nós dissemos, é objetivo o jogo. Não é um negócio de matar mais. É cumprir o objetivo. É, matar é consequência. Trabalhar em equipe, né? Sim, tem gente que consegue fazer um jogo inteirinho sem dar um tiro. Sim, sim. Já aconteceu comigo, Parece que eu joguei o jogo inteiro sem dar um tiro. Eu tive que atirar no amigo. E não significa, não significa que você perde o jogo numa dessa. Sim, sim. Porque você conquistou seu objetivo, acabou. Se você só mata alguém se aquela pessoa for atrapalhar você de conseguir o objetivo. Sim. Que o caminho é livre, não tem por que atirar. Tá certo. Ah, e outra coisa. Dicas de canal de YouTube. Pra quem quiser comprar uma arma e tal e ver algumas coisas boas, procura os canais do Luiz Heider. Sobre o Ivike também, tem um canal muito legal que eles mostram todas as armas que eles têm. E sobre táticas, tem o Novrich, que tá muito aí. O pessoal tá assistindo muitos vídeos dele, que é bem bacana. Aqui vai tá tudo aí na descrição do post. Daí sim, você me passa tudo. Aqui no Brasil é um pouco mais fraco essa questão de vídeos, mas tem alguns caras que fazem um serviço bacana. Demorou. Chegamos ao fim de mais um podcast. Eu acho que a gente nunca fez um podcast tão sucinto, né, Sué? Nossa, o mais sucinto de todos até tão agora. Tão repleto de conteúdo, né, Sué? Completamente. E aí, pô? Já voa. Uns gordos escroto desses falando sobre esporte. Aí, ó, olha que bonito. Olha só, que lindo. Mas é um esporte que, né, pô, todo mundo que cresceu jogando videogame, CS, essas coisas, é algo que todo mundo gostaria de... Todo mundo adora espalhar violência. Exato, exato. Violência está no ser. Fala aí, Sué. Infelizmente, é uma gene que já nasce acoplada, né? Nossa. Tá certo. A culpada em mim não, a passar em você. Ah, gostaria de agradecer a vocês, meus amigos do mato. Meus amigos do mato é foda. Tá parecendo uma orgia gay de caipiras. Tá vendo? Solta o DR. Agora sim, solta o DR. Eu tive a impressão de ter falado isso. O DR tá de volta, quando chora. Esse rico é você que entrou na história. Tá chovendo minha roupa de macaco agora. Tá chovendo roupa de macaco toda hora. Ed. Diga. Você sabe que, assim como nós temos nossos amigos que vieram aqui gravar com a gente... Que a gente pode estar vendo uma parceria futuramente também, que a gente pode estar vendo uma parceria futuramente. Na vida, não somos nada sem amigos. Sem amigos. Por isso, nós temos que agradecer nossos grandes parceiros, correto? Corretamente. Então vamos começar agradecendo profundamente os caras do ConspiraCast. Pessoal do HQ. Pessoal da E-Fighters. Kramalatus. E X-Infinity Games. E Crânio Terror. Crânio Terror, lógico. Se você quiser mandar um e-mail pra gente com a sua opinião, falando o que você achou desse podcast ou de outros que você já ouviu, ou dando sua opinião geral ao site, aos textos, a tudo que você quiser. Quiser mandar um beijo pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia, pro cachorro da vizinha, você vai fazer o seguinte: vai entrar na barra de contatos do site, preencher tudo lá certinho, mandar um e-mail pra gente. Repita, galera. Ou você pode abrir o seu provedor de e-mails, digitar contato arroba locomotiva. Não dá certo. Vai lá. Ou você pode abrir o seu provedor de e-mails e enviar no contato arroba locomotiva26.com.br e repita o suede. Ah, eu Repita, Eric. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Henrique. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Juliano. contato@locomotiva26.com.br. Ó, então você, ouvinte, não tem desculpa para não mandar um e-mail pra gente, já sabe, decora o e-mail. E ou você pode acessar a barra de contatos do nosso site. Idiota. E preencher lá o formulário de contato e mandar o que você quiser pra gente. Repita, Suede. Eu já tinha falado antes. Não, okay. Então já era. Então é isso aí, galera. Falou. Hasta. Falou. É uma barata, Suede. Suede, é uma barata, Suede. Foi pra lá, companheira. Tá aqui, voltou. Ó. Tá lá. Vai. Ah, e é graúdo. Cara. Pronto. Pronto. Foi. Entrou já na sua casa. É, tá pra lá. Não, minha casa é pra cá. Ela tá olhando pra cá, velho. Ela tá aqui, velho. Vai, mata Suede. Ela, caralho. Se tivesse um membro do time aqui, você ia ver se eu ia parar. Ela vai pôr na minha cara, cara. Ô, gente, esse é o Suede com medo de barato. Suede, isso não vai ser cortado. Foi embora. Agora ele me perguntou. Agora ela entrou na sua casa. Agora eu matou. Foi embora de novo. Ela não sabe. Você é mulher de mira, pô. Tá com a coisa nela. Eu não tô com a arma, cara. Você que rapaz, se foda. Suede, você tem gente... soda ali. Se você tiver um pouco de cloro, a gente faz um negócio legal aqui. Suede, a gente pode voltar à gravação? Claro. Por favor, Suede. Me dá só um minuto. Isso vai ficar. Vai. Jogar um coquetel molotov nela, né? É o que eu falei. Se ele cortar o que eu quero que deixe, eu não edito esse podcast. Então tá bom. Eu acho que tem que dar um tiro de sniper essa barata aí, eu acho. Eu acho justo. Pô, tá certo. Voltando. Capaz de derrubar a casa dele. Verdade, derrubar a casa. Que ela entrevista, mano. Eu vou filmar essa cena, cara. Não, meu Deus. Vou filmar isso aqui. Pode continuar, pode continuar. Ah, Suede, tem um mandando lá atrás também. Esse acho que foi o meu tiro mais legal que eu dei, já. Mano, tá tudo voando essas porra hoje. Não é mesmo? Não vai passar não, lá entra, tá pra lá. É? Lá em cima já passou. Não tá legal isso, cara. Tá subindo ali. Tem uma barata aqui, gente, o Suede. Tem duas, velho. O Suede, ele tem problemas com baratas. É, tem outra ali em cima. Mandem fotos de baratas aí pro Suede.